prosseguir sim. Peço forças ao Pai que segura e não deixais cair e sucumbir jamais. Eu, original rude boy, está em casa, apagando quem pisa na brisa, mandando brasa. Fica ligeiro, malandro, vê se não atrasa. Se pita a polícia, os maloca logo vaza. Original rude boy está em casa, apagando quem pisa na brisa, mandando brasa. Fica ligeiro, malandro, vê se não atrasa. Se pita a polícia, os maloca logo vaza. Outra vez na rua, rimando e curtindo Marley. Pesado, Big Big e o Jazz que vem do Harley. Comanda zero, hoje nós comanda o baile. Aviso o MC que free sem rima, né, style. Fecha o bico, seu pipoca, se não trampa, então se cale. E se coca fosse free, tinha mais cartel que cale. Mostro que a arrogância é mais feia que a ignorância. Com a fé enxergo o sonho, com o medo só distância. Ganhamos a ganância, vendeu a militância. Na terra dos iguais, sigo mantendo a discrepância. Quantos no relento, sofrimento na infância. De muitos tira aplauso, de outros apenas ânsia. Vermes na vigilância, o olho a te observar. Chip rastreamento, humanos monitorar. Tua vidro vai se abrir quando o farol fechar. Não importa o alarme quando o ladrão quer roubar. Proceder incomoda, a moda não vai mudar. Não chapo no som do Pablo, trafico igual Escobar. Informação, louco com o microfone na mão. Pra eles é só música, pra nós religião. Original, rude boy está em casa, apagando quem pisa na brisa, mandando brasa. Fica ligeiro, malandro, vê se não atrasa. Se vir da polícia, os maloca logo vaza. Original, rude boy está em casa, apagando quem pisa na brisa, mandando brasa. Fica ligeiro, malandro, vê se não atrasa. Se vir da polícia, os maloca logo vaza. Logo nessa Babilônia. Essa Babilon, vou queimando do verdinho e também do marrom. Fogo nessa Babilon. Fogo nessa Babilon. Fogo nessa Babilon. Selecta, original. Seguir sim.